Jet 5717, bom dia, Galeão, autorizado nível 340. Decola 110 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 110 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5165 no transpondo. Correto, portão 4, chama pronto para o pushback acionamento, WebJet 5717. Para ponto 4, Jet 6749, bom dia, informação agora em curso a Juliette, Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da 110 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5161 no transponder. O Jet 6749, autorizado 340, vai tomar ciência da Juliette. Vai decolar da pista 10, curva direita na saída da Leda Bridge, interceptando após a pêndulo 16. Controle 208-5161 é o transponder. WebJet 649, está com portão de número 10, quanto a pista. WebJet 6749, correto. Portão 10, autorizado para inspecionamento. Reporta táxi, ajuste 1019 agora. 1019, obrigado. Passará o táxi. Olá, bom dia, WebJet 5892, informação do DF, autorização com 345. WebJet 5898, bom dia, informação em curso Juliette, com fins autorizado nível 340. Decola da 110 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5166 no transponder. Alpendo autorizado no 340, agora no momento, primeira curva direita, curva da El, e após direto no meio, intercepta a pêndulo 206.2, 1.66, 2.7, 8.9. Correto, portão 2, chama pronto para o inspecionamento, WebJet 5898. Chamará quando pronto, 5898, obrigado. Salvador, web 6749, está pronto para o táxi com 89 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alterna com fita. Táxi é via Pátio Indy Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre, corrigindo, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1019 agora, o web 6749. 1019 é via Pátio Alfa, ponto de espera reportar a zona 6749. Controle, bom dia, Rio 5973, informação Tango. 5973, bom dia, desça para 2 mil pés, ajuste no 09, direto Duna. 2000 no 09, direto Duna, 5973. Webjet 5717, número 2 do setor, nome da companhia, já autorizado no 2, ok? Na minha escuta, aguardando. Salvador, Webjet 6749, já está participando, pode esperar dar um 0, tá, já está pronto para decolar. Webjet 6749, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 140 graus, 15 nós, variando até 23 nós. Jet 6749, decolar 202, controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Controle Salvador 1, muito bom dia, seu Jet 6749 transfere, vai cruzar 2000. Web 6749, bom dia, contato radar, suba 340, direto da El. 340, pro nome da El agora, Web 5849, 6749. Ponto de espera, reporta pronto, ajuste 1019 agora. Índia Alfa no ponto de espera, reporta pronto com 1019, do Web 5892. Afirmativo, reporta táxi, o Webjet 5717, ajuste 1019 agora. Autorizado, alinhar de decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 13 nós, o Webjet 5898. Autorizado, alinhar de decolar, 5898, obrigado. O MJET 5717 está com CVA Índia Alfa até o ponto de espera do 1-0, no ponto de espera a torre, corrigindo, no ponto de espera a porta, pronto, o ajuste 1019. MJET Índia Alfa, 5898, decolar 207, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, bom dia, Webjet 5898. 898, bom dia, contato radar, Subol 340. 340 direto, poderia ser na proa de Dael? Autorizado. Obrigado. Webjet 5797, inicialmente ali, mantém pistão zero. O F6749 está cruzando o 1503, possibilidade de voar Brígida, presente? Chame Recife, 1251-6749. Uno, muito obrigado, bom dia, bom trabalho, chão. 6749. Autorizado de interceptar o localizador, Rio 5903. Autorizado. Web 598 direita 230 para evitar a formação, ok? Sente. Essa vista é 5973. Torre 198, decimal 6. 263, decolagem. Bom dia, objeto 5797, só escuta. 5797, bom dia, contato radar, Subol 340. Pode valida? Autorizado. Obrigado, voto direto Leda, Web 5717. Vista molhada. Nervoso, 5973. Webjet 5898, chame centro Recife, frequência 1251. 1251, bom trabalho aí, obrigado. Objeto 5797. Quem chamou o Web 5797? Firmativo, centro Recife, solicita que o senhor voe na proa 180, em caso de falha a 80 milhas de Salvador, voa bridge. Quem então voa na proa 180, em caso de falha a 80 milhas de Salvador, voa bridge, 5717. Web 5973, Solo Zulu 4, liberando via Fox, Taticina, me escuta via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, me escuta 5973. Chama 251, confia? Firmativo. Para o 5797. Salvador, 3517, informação Kilo. São 3517, acione identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 09. 19 para 4 mil, 3517. 9970. We have CELO information. Geral 9970, Skokie Net, descent 4000 feet, Mario Rival, QNH 1019. Defender, Skokie Net, we are now